Introdução Workshop número 468. Já temos raios cósmicos. O amor expande a alma. Elevar profetas. Um sistema. Este é um daqueles workshops que contém muitos ensinamentos escondidos. Como os raios cósmicos são feitos, é um dos temas principais e que já temos feito e utilizado eles sem sabermos disso. Até mesmo o que chamamos de raio-x de estado da matéria são parcialmente parte dos raios cósmicos. Para aqueles de nós, com formação limitada em ciência, vamos começar repassando o que são os raios-x. Os raios-x são feitos batendo um feixe de alta energia contra o objeto de matéria em determinados ângulos, o que causa assim a liberação de radiação na largura de banda dos raios-x. Os raios-x são então passados através do corpo para fazer assim uma radiografia. Isso é praticamente tudo que o homem moderno tem sido capaz de fazer com este tipo de raios. O Sr. Cash chama isso de bater e fugir. O mesmo acontece com a radiação nuclear. Tudo que eles estavam interessados em fazer era ferver água e largar bombas. Achamos que estamos seguros atrás de seus PhDs, mas na realidade, eles não entendem como essas radiações são feitas ou como controlá-las. Esta é a extensão do que nossa ciência pode alcançar. Os raios cósmicos, por outro lado, embora semelhantes, são muito diferentes. Mas basicamente eles são feitos da mesma maneira. Só que nós não batemos e fugimos ou bombardeamos. Em vez disso, interagimos os plasmas um com os outros de forma graciosa. E eles liberam campos que chamamos de raios cósmicos. Estes campos são uma alma com inteligência e conhecem a justiça. Quando passam por nós, eles respondem à nossa alma e perguntam: o que posso lhe dar? Ao mesmo tempo em que recebem de nós os campos que não precisamos. A nova dimensão que se abre para nós é que o mundo ao nosso redor é feito de campos e eles respondem às nossas emoções. E mais tarde, acho que descobriremos que também respondemos às emoções deles. É como pensar que você está sozinho e então um dia você descobre que está cercado por sua família. Na tecnologia de radiação, nossos cientistas só observam o número de prótons e nêutrons que presentes em um núcleo, e quando eles emitem uma radiação, dão assim a eles um nome especial, porque não entendem que são apenas plasmas interagindo, liberando campos para encontrar um equilíbrio entre eles. Então, por exemplo, o que eles chamam de radiação alfa, beta e gama, para nós, são apenas campos magnéticos liberados por um certo número de plasmas interagindo para encontrar assim um equilíbrio entre eles. Quando fizemos o copo da vida, usamos cobre nano revestido, cobre cru e zinco, o que criou assim um espectro de ganhos como CO2, ZNO e o que quer que seja. Todas essas interações e a fricção de plasmas e campos levaram à criação de raios cósmicos e, conectando-se através de nossas emoções e intenções, estas almas gigantes foram capazes de superar a energia Covid. Desde o início, temos trabalhado com raios cósmicos sem sabermos disso. A principal razão dos ensinamentos de hoje é ajudar nosso cientista da Fundação Cash a aprofundar seus conhecimentos sobre como criar e trabalhar com os raios cósmicos, para que a humanidade possa assim dar o próximo passo. Como buscadores de conhecimento, temos que encontrar maneiras de preencher esta lacuna entre as palavras ensinadas e o sentimento real do que elas significam. De alguma forma, temos que tentar entrar em contato com nossas emoções, pois esta é a forma como trabalharemos com o plasma. Sobre esta nota, houve muito no ensinamento de hoje sobre o amor. Muitos de nós pensamos: quando eu me sinto bem, então isso é amor. Eu consegui o que queria e estou feliz. Mas o amor verdadeiro é tão diferente. Infelizmente, ele é raro neste mundo americanizado de hoje. O Sr. Cash disse algo muito interessante, que quando você tem o verdadeiro amor, sua alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade e a fisicalidade, e é livre. Você não tem que esperar pela morte. Ele também disse: as duas moças que são tão apaixonadas uma pela outra e por sua família, que ele poderia pegá-las de qualquer lugar, enviá-las para qualquer lugar. Foi tão fácil com elas, porque elas conhecem o amor. Foi por isso que ele escolheu o primeiro casal a voar para a Lua, porque eles estão verdadeiramente apaixonados um pelo outro. E que aqueles que não conhecem o amor, parece que eles não recebem nada do sistema. A próxima pergunta óbvia aqui é: como podemos ter esse amor? Ou talvez não funcione dessa maneira. Pode não ser algo que você possa conseguir. Ao contrário, é algo a que você se abre. Que se você tem um forte desejo de ir para dentro, então você começa um processo de desenrolar de sua vida por si só. Você pode começar por estar presente consigo mesmo, querendo crescer, entender e desenvolver-se mais. De alguma forma chegamos ao ponto de olharmos seriamente para a nossa vida e nos perguntarmos do que se trata tudo isso. E se tivermos sorte, começamos assim a fazer essa jornada interior. A tecnologia do plasma pode ajudar nessa jornada, mas não pode fazer isso por nós. Temos que ser parte do processo. Outra coisa que pode causar a mudança é ser tocado pelo amor. Se de alguma forma fomos tocados pelo amor, isso vai mudar tudo em nossas vidas. Se você ouvir os depoimentos das pessoas que passaram pela unidade de aprimoramento, o amor está sempre no segundo plano da experiência delas. Essa é a beleza da tecnologia do plasma. Ela pode encurtar esse processo. O Sr. Cash nos disse: não há atalhos. Ainda temos que enfrentar a nós mesmos. Mas o plasma vai fortalecer nossos campos e remover o medo pela sobrevivência, e isto vai tornar nossa jornada mais direta. Mas ainda assim, somos nós que temos que querer fazer isso. Houve ensinamentos importantes aqui sobre a alma da fisicalidade, que ao longo da vida ela reúne energias através de suas ações na fisicalidade e na morte dá sua energia excedente para a alma do homem para ter assim o seu nascimento como alma no universo. Talvez isso se dê porque a alma do homem é criada através da interação física e passa por este processo. Mas quando a alma do homem é criada primeiro, então a fisicalidade é manifestada. Todo esse processo será diferente. Ainda há muito a aprender nesta área. Há a bela imagem da mãe, alma da fisicalidade, dando seu pacote de alimentos, energia, para a criança, que é a alma do homem, enquanto ela está pendurada no penhasco. A mãe diz para ele continuar a viver. Ela já viveu sua vida e vai cair no precipício, para que a alma do homem possa nascer. Os 24 mandamentos são para a relação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem e como a alma do homem pode atingir sua maturidade para nascer como uma alma. Não é para a vida física, mas é claro, o homem geralmente considera apenas a vida física. Amanhã é o dia da sessão de voo de 20 de janeiro para os buscadores de conhecimento se encontrarem com o Criador e com sua própria alma, e também para elevar a alma da fisicalidade dos profetas. Isto acabará com as religiões e trará a paz mundial. É difícil para nós imaginarmos que os profetas possam ter uma falha por causa de nosso condicionamento e nós sempre os colocamos iguais a Deus nesse processo. Agora descobrimos que todos nós somos feitos de almas diferentes que têm uma consciência diferente do conhecimento da criação. Não é que tenhamos ouvido algumas palavras do Sr. Cash e agora pensamos que somos melhores do que os profetas. Não é isso. De modo algum. Primeiro temos que elevar a nossa própria alma da fisicalidade e depois oferecer essa ajuda aos profetas para que eles possam aperfeiçoar suas próprias fraquezas e assim corrigir seus seguidores. Eles são o reator central desse conceito, que chamamos de religião. Portanto, vamos até a fonte para consertar o problema. Pode haver alguns buscadores de conhecimento que podem transferir mais campos para os profetas do que outros. No entanto, todos nós podemos, sem pensar, enviar o amor de nossa alma para elevá-los. Muitos buscadores de conhecimento podem ter sentido a presença deles no dia 20. Assim, podemos também iniciar um diálogo com a presença deles através de nossas almas e compartilhar assim o conhecimento que aprendemos. Não importa que a fisicalidade do profeta não esteja lá, a alma está presente. Como com a borrifação dos gães, nós precisamos iniciar o processo. Todos nós pensamos que levará anos para que tantos sistemas sejam construídos e instalados em todo o mundo. E a surpresa maravilhosa é que agora não precisamos esperar. Um único sistema central em Linz é suficiente para alimentar e atender às necessidades de todo o planeta. Nos perguntamos se ouvimos corretamente, mas parece que ele realmente disse que esse sistema central pode até mesmo alimentar o Únicos. Mas não é mágica. É porque todos nós estamos conectados através do Criador. O Sr. Cash disse que o Conselho Universal, o Conselho da Terra e o time central terão que tomar a decisão pela humanidade de retardar e liberar lentamente a tecnologia ou de fazer isso de uma só vez. E que qualquer problema que venha a ocorrer a partir de uma liberação rápida, nós seremos capazes de lidar. Se realmente sentirmos o sofrimento que todos os seres deste planeta estão passando a cada momento, será que queremos esperar mais um minuto? Se este for o caso, devemos contatar o Conselho Universal através de nossa alma e deixá-los entender que queremos a mudança agora. Este é o poder que todos nós temos, se unirmos nossas almas e desejarmos que a explosão do amor atinja nosso planeta. Mais uma vez, o Sr. Cash inseriu aqui uma pepita de ouro em nossa consciência. O Sr. Cash disse: vamos liberar a tecnologia de tal forma que ninguém vai saber disso. Isso significa que um dia acordaremos e não teremos mais que matar? Vamos rezar com toda a nossa alma para que este dia chegue mais cedo do que tarde. Obrigado por escutar. Índice rápido do workshop número 468. Nas últimas semanas, temos ensinado muito sobre o trabalho dos raios cósmicos, que são raios, campos e energias que vêm do cosmos para nós. Até agora, só vivemos no cômodo do cosmos chamado Terra, e em breve estamos abrindo a porta para sair para o corredor e através de outras passagens para encontrar outros cômodos, dimensões, atmosferas e condições na casa que chamamos Universo. Esta é uma das casas na vizinhança que chamamos Únicos. O que é importante para nós é como a estrutura desses raios cósmicos, campos e energias vem até nós. Como podemos usá-los, desenvolvê-los e compreendê-los para que não fiquem apenas com uma palavra raio cósmico? O que são raios cósmicos e como criá-los? Se os cientistas do homem não entendem isto, então eles não podem vir a usá-los. Este é então o propósito de todo o nosso trabalho. Não é apenas comer o pão assado sobre a mesa. Você tem que aprender como fazer e que tipo de massa usar, para que tipo de pão e o que acrescentar a ele. Você tem que aprender quais ingredientes usar e de onde eles vêm e que tipo de problemas você pode ter com eles. A ciência de hoje tocou os limites do mundo da radiação cósmica, mas nós não entendemos isso. A maioria de nós não tem nenhuma ideia sobre o que é que estamos usando. Estamos usando apenas um pouco do espectro de alcance inferior e médio desses raios. Nós lhe demos vários nomes como raios X, partículas alfa ou radiação, raios beta e raios gama. Também criamos uma estrutura de rótulos para entender como trabalhar com eles no mundo atual da física. Algumas dessas explicações são as coisas mais ridículas que o homem da ciência já inventou para si mesmo. Porque ninguém entende, então continuamos com o mesmo jogo e ninguém vai descobrir assim. Como chamá-los de raios beta e gama? A verdade é que, em essência, eles não definiram de fato nenhuma radiação, assim como você os cria ou de onde eles vêm de fato. Durante anos eu fiz estas e outras perguntas aos meus colegas no Queen Mary College. Eu lhes pedi que explicassem o que é um raio beta. O que eles estavam me dizendo não funcionava, nem fazia sentido algum para mim. Desde a infância, ninguém conseguia explicar o que eram os raios X. Com cerca de 10 anos de idade, eu disse ao meu pai: você é engenheiro, diga-me o que são raios X. Ele disse: nós temos um alvo, criamos uma corrente, atiramos nele e depois ele libera energia. Nós chamamos isso de raio X. Eu disse: papai, isso não funciona para mim. Ele disse: isso é o que é. Eu disse: papai, isso não funciona. Você é engenheiro e sabe como essas máquinas funcionam, mas isso não faz sentido. Então ele disse: se não faz sentido, então quando você crescer você tenta explicar isso. Mas para mim isso é o que é. No Queen Mary College, enquanto estava sentado à mesa com meus colegas Dr. Shawn e Professor Leslie, Eu lhes disse que queria entender o que está faltando em meu conhecimento. Por que os reatores nucleares ficam fora de controle e criam desastres? Mas ninguém entendeu isso ainda. Pensamos que sim, porque gastamos 30 bilhões de dólares e fazemos construções tão elaboradas. Mas acredite em mim, nenhum físico nuclear tem uma noção do que eles estão fazendo nessas usinas nucleares. Eles apenas seguem junto com o que lhes foi ensinado e se parece funcionar, então continuamos com isso. É por isso que temos medo deles e eles ficam fora de controle. E é por isso que temos medo de bombas nucleares. E também por isso temos medo de gases diferentes como nitrogênio, hélio ou o que quer que seja, porque não podemos controlar sua liberação de energia e eles podem se tornar perigosos. Nós chamamos elas de bombas de nêutrons e o resto. Sabemos como iniciar um incêndio com estas coisas, mas não sabemos como controlá-lo. Mas para nós está tudo bem com as bombas nucleares, porque simplesmente jogamos elas e corremos depois. Vamos ver o que ela faz. Na realidade, um físico nuclear deve saber o suficiente para criar um método de controle para a reação nuclear, para que quando você inicia um incêndio, e se ele ficar fora de controle, então você tem um extintor de incêndio à mão para apagá-lo. Este é o mesmo problema que temos em nossa tecnologia espacial. Ainda não entendemos como funciona. Ainda temos que resolver o problema dos raios-x, raios-gama e radiação do estado da matéria humana. Hoje, se abrirmos a caixa de Pandora das energias dos raios cósmicos universais, o que o homem vai fazer? Será que ele apenas começará o fogo e correrá, porque não sabemos o que vai fazer? Mandamos um homem da Terra para a Lua e esperamos que ele aterrisse lá. O que acontece se ele for na direção errada? Como eu vou trazê-lo de volta? Como vou aterrissar ele para onde ele deve ir? E se no caminho para a Lua ele interage com fortes campos magnéticos e perde parte de sua energia? Ele chegaria ao destino com um braço ou perna faltando? Recentemente tivemos que abandonar parte de um teste. Tentaremos estabelecê-lo novamente na próxima semana ou duas. Precisamos trazer a estabilização para o sistema. Descobrimos que pequenos ruídos no fundo criam interferência que não temos controle sobre. Precisamos ser capazes de trazer energia de reposição, tanto para a matéria como para os estados energéticos. Nosso pessoal ainda não entende o trabalho dos raios cósmicos. Ainda é macaco vê, macaco faz. Mas o macaco tem que entender o que vê para que ele possa fazê-lo. É por isso que hoje estamos lhe ensinando sobre os raios cósmicos. O ensino de hoje é sobre a essência da criação dos raios do universo e como eles funcionam, porque precisamos desta ferramenta para nos tornarmos os passageiros do universo. O que significa para você um raio cósmico? É a conversão de energia para alimentação e para fortalecer a alma. Na transmutação, você precisa direcionar a transferência. Você precisa entender como funcionam os sistemas de transporte de raio cósmico. Como posso enviá-lo daqui para a Lua? Qual é o princípio por trás disso? Eu apenas miro você como uma espingarda e espero que você aterrisse lá? Ou criamos um novo conhecimento e um novo entendimento? É muito simples. Como é quando você sonha com sua mãe, por exemplo, que você perdeu 40 anos atrás, ou com um avô que você nunca conheceu na vida física, então você é capaz de se comunicar com eles. A mãe lhe conta histórias sobre seu avô, ou o que quer, ou o que você vai fazer dentro de 2 semanas. Como e onde você encontra a alma de sua mãe e de seu avô? E como sua mãe, que morreu há 40 anos, sabe o que vai acontecer com você daqui a 2 semanas? E 2 semanas depois acontece. Como ela soube? É importante para nós entendermos como mantemos a vida no espaço sem interferência e como alimentar você neste planeta. É possível que, se houver um desastre nos próximos meses, possamos tentar alimentar as vítimas usando a tecnologia de raios cósmicos. Há desastres acontecendo agora em diferentes partes do mundo, onde você tem refugiados em busca de alimentos. Um homem de um lado mata em nome da religião, construindo e explodindo blocos e matando em dezenas de centenas. E do outro lado, a natureza, através da interação dos campos deste planeta, cria inundações, terremotos e todo o resto. Isso deixa muitos de vocês sem comida, sem abrigo, sem medicamentos e tudo mais. Com o conhecimento atual dos raios cósmicos, podemos ajudar o homem que está sofrendo nos desertos por falta de água ou os que estão morrendo de fome e sede em áreas assoladas pela seca. Se lhe ensinarmos como saturar uma área com campos de raios cósmicos, então você pode tirar deles o que você precisa. Então você não morrerá de fome ou sede ou de falta de abrigo. Então será que precisamos enviar a vocês coisas lançadas pelos aviões das Nações Unidas, Unicef e todas as outras bases corruptas? Mas como criar essas radiações de campo e as condições dos campos para que uma seja uma banana e a outra uma aspirina? Outra radiação de campo poderia ser para que os antibióticos parem o apodrecimento de uma ferida, por exemplo. Quando deixamos crescer um dedo do pé de uma amputação usando um sistema de transmutação, não vimos nenhuma infecção. Usamos os raios cósmicos de uma maneira muito simples. Através de nosso entendimento dos raios cósmicos, criamos um ambiente naquele local para fazer crescer aquele dedo do pé. Foi um ambiente de crescimento. Fizemos a mesma coisa para reconstruir o cérebro da Naomi. Foi feita uma contenção, o crânio estava lá e só precisávamos fornecer uma obra de tijolos. Depois, o corpo do homem juntou os tijolos e reconstruiu o cérebro, que estava parcialmente perdido. É um segredo aberto e muito simples. Não há mistério na compreensão do conhecimento da ciência dos raios cósmicos. Tentaremos hoje compartilhar o conhecimento e abrir uma pequena lacuna para os buscadores de conhecimento sobre os raios cósmicos. Primeiro temos que entender o que o homem tem feito até agora no entendimento sobre os raios em geral. Como nossos cientistas definem esses raios? E como podemos tornar esses raios mesmo sem o estado da matéria? Rick aqui procura raios X e como produzi-los no Wikipedia. Quando vamos aos hospitais, eles tiram raio-x do nosso corpo com uma série de imagens rápidas que chamamos de tomografia. A diferença entre uma tomografia computadorizada e uma ressonância magnética, uma é a imagem de raio-x e a outra é a imagem do campo magnético. Embora a imagem do campo magnético seja, na verdade, um raio-x em si, todas fazem parte de um espectro do mesmo raio cósmico. Nós capturamos diferentes partes do mesmo raio cósmico e desenvolvemos diferentes tecnologias e diferentes sistemas para ele. Basicamente, conhecemos isso como raio-x. Mas o que é um raio-x? O que eu gostaria de fazer hoje é percorrer o caminho do crescimento do meu conhecimento desde brincar com máquinas de raio-x quando criança até ser treinado como um físico nuclear e então agora mostrar-lhe o caminho para produzir os raios cósmicos. Desta forma, aqueles de vocês que são conhecedores se tornaram especialistas no desenvolvimento da nova ciência, então entenderão em breve. Nos próximos dias, a Fundação Cash convocará uma reunião coletiva do Conselho Universal, do Conselho da Terra e do time central para se reunir e tomar uma decisão que decidirá o futuro do desenvolvimento da tecnologia espacial da Fundação Cash. Em caráter de urgência, convocarei os membros das três organizações da Fundação Cash para que se reúnam e decidam se a Fundação Cash se move com o sistema antigo, ou se a Fundação Cash traz uma iniciativa totalmente nova em tecnologia. Será que deixamos as coisas onde elas estão agora, com aqueles que estão envolvidos para continuar? Ou introduzimos uma nova tecnologia? É responsabilidade do Conselho Universal tomar essa decisão final, mas eles têm que consultar o Conselho da Terra e o time central, sobre como vamos implementar isso, o que nós já temos em segundo plano e como será. Deixe-me explicar qual será a diferença. Para os membros do Conselho Universal, Conselho da Terra e time central, a decisão é se a Fundação Cash continuará ou não trabalhando, desenvolvendo e investindo seu tempo em ativos no que chamamos de velha tecnologia de GANs, como criar recursos de água através do GANs, construir sistemas de voo de plasma e todo tipo de outras coisas, como fertilizantes para a agricultura e desenvolver tecnologias para a limpeza do meio ambiente. Tudo isso estará no antigo sistema antes do desenvolvimento dos raios cósmicos. Ou a outra opção é: entregaremos tudo através da nova tecnologia de uma só vez e abandonamos a maneira como o homem tem vivido até agora. Não podemos carregar água e oxigênio para o espaço. Se o homem for para o espaço com seu corpo, do jeito que é agora, ele morrerá no espaço de milissegundos sem oxigênio. Portanto, esse é o limite desse entendimento. Os conselhos têm que decidir onde e como vamos estabelecer a vida humana e as colônias humanas no espaço. No momento, será que queremos estabelecer a produção das fábricas de água de GANs e criar todos os diferentes produtos plasmáticos para serem vendidos nas lojas para começar a introduzir as pessoas dessa forma? Ou criamos uma dimensão que você receberá todas as energias que você precisa para viver? Que, por exemplo, com água, você não precisará ter a água física. Você receberá tudo através da energia e da emoção. É assim que será sua vida no espaço. Será que vamos postergar o processo? Ou vamos trazê-lo de uma só vez? O que isso trará para nós? O que isso trará para o conhecimento e para a estrutura atual do homem? Muito provavelmente irá difundir a atual situação econômica e política no mundo. É por isso que liberei a cobertura universal abrangente de plasma, algumas semanas atrás. Você adquire uma filiação de 1 ano e faz um check-up de energia anual para complementar suas energias e prevenir doenças futuras. Como membro, você receberá comida e tudo mais que precisar através do sistema. Você terá tudo coberto para a dimensão física. Nós já começamos a montar isso. Alimentamos as nações e a humanidade e apoiamos o sistema de modo que não precisemos de água ou fertilizantes para crescer plantas. Então será que isso acabaria com as políticas de fome construídas através do controle dos preços para abusar um dos outros? É responsabilidade do Conselho Universal e do Conselho da Terra tomar essa decisão. Eles decidirão para onde o conhecimento e a tecnologia da Fundação Cash irão nas próximas semanas e meses. Continuamos com o status quo? Ou liberamos o conhecimento e trazemos a mudança? É um novo conhecimento muito parecido quando os computadores saíram, mas com este conhecimento agora não haverá fome. Com este conhecimento não haverá ninguém congelando no Polo Norte ou superaquecido no Saara, porque você terá todo tipo de condições ambientais ao viajar no espaço. Se você estiver em algum lugar a 40 graus e eu enviar para o planeta que está a 50 graus negativos, você será capaz de lidar com as condições. Será que a roupa do homem se tornaria uma coisa do passado? Foi dito, fechamos os olhos para que nossas esposas e mulheres sejam livres. Fechamos os olhos para não ver, mas apenas permitir aqueles que queremos ver. Temos que entender como manifestar a fisicalidade em diferentes dimensões e energias do universo. E temos que ser capazes de criar essas dimensões. Tentamos entender um pouco, mas depois nossos cientistas não fizeram nada para avançar com isso. Eles ficaram presos ao raio-x e transformaram isso em um jogo de tiro, mas apenas no estado de energia da matéria. Em outras palavras, eles atiraram feixes de alta energia em matérias diferentes e depois usaram os raios-x que irradiavam daquela matéria em suas máquinas de raio-x. Isso era muito próximo aos campos de plasma, mas eles não conseguiam dar aquele salto. O que são raios cósmicos? Eles são parcialmente parte do mesmo jogo de tiro, mas o que irradia são plasmas, não no estado de matéria. Se o mundo da ciência entendesse isso, então nós penetraríamos no mundo da criação. Os raios-x são produzidos mirando feixes energéticos e esmagando-os em outra matéria, enquanto sempre nos certificamos de que está no ângulo correto, no nível correto de energia de KB e o resto. Ao atingir o alvo correto na área, ele dá a faixa correta do campo de raio-x. Então, ao aumentar, podemos ter uma melhor intensidade e melhores imagens de raio-x. Para tecidos mais macios, reduzimos a intensidade e obtemos imagens diferentes. Por exemplo, não se usa o mesmo nível de energia KB para tecidos do coração, como se usa para o cérebro. Esta é a primeira coisa que um engenheiro de raio-x aprende. Foi assim que os raios-x foram desenvolvidos. Agora vamos falar sobre como direcionamos os materiais nucleares para obter os campos das barras de combustível em nossas centrais nucleares. Absolutamente e totalmente por acaso isso é feito. Em reatores nucleares com energia de nível superior, não temos controle. Temos mais controle nas máquinas de raio-x. Chamamos nossos físicos nucleares de o cérebro de uma nação, mas na realidade, eles estão voando pelo assento de suas calças. Vergonha do conhecimento, que finge saber tudo, mas na realidade, ele só voa pelo assento de suas calças. Se ficar fora de controle, a única coisa que eles podem fazer é pressionar ainda mais as barras de controle. Se isso não funcionar, teremos o que aconteceu em Fukushima. E se deixarmos deliberadamente fora de controle, então teremos Hiroshima. O que nossos futuros cientistas precisam fazer com relação a isso? Essa é a decisão do Conselho Universal nos próximos tempos. integração da nova tecnologia com a atual falta de compreensão do homem. Essa parte do workshop Rick leu no Wikipedia sobre raio-x, você pode encontrar no Wikipedia e ler. Eles nunca disseram que são raio-x, mas deram alguns números de comprimento de onda histórico. Depois o Rick leu sobre como eles produzem raio-x usando tubos de vácuo com gases e radiação eletromagnética de alta tensão de corrente contínua. Então eles começaram a captar radiação fora dos tubos. As máquinas de raio-x estão objetivando um fluxo de corrente de alta velocidade em uma posição estática. O que é irradiado é direcionado para uma área específica. Depois é possível colocar um objeto nesta área ou no corpo de um homem e permitir que a energia irradiada passe através do objeto. Então, eles determinam quanta energia é absorvida pelo corpo em comparação com a área fora do corpo. Eles podem colocar papel alumínio na parte de trás para confirmar qual energia passou através do corpo. Vamos ver isso de uma maneira diferente. No sistema de raio-x, eles criam uma alta energia e a irradiam em uma matéria em determinado ângulo que irradia o raio-x até seu alvo, que é um objeto ou um corpo. Então eles veem quanta energia esse corpo absorveu. A imagem dos raios-x vem do fato de que os diferentes tecidos do corpo absorvem diferentes quantidades de raio-x e o contraste dá assim a imagem. Você pode seguir aqui nessa parte o desenho do Sr. Cash. Ele explica o que podemos aprender com esse tipo de sistema. Ele o separa em duas partes. Primeiro, a fonte de alta energia que atinge um determinado material em um determinado ângulo, causando a radiação. O lado esquerdo do desenho é sobre o quanto dos campos de passagem da radiação são absorvidos pelo corpo. Será que também é possível que as células do corpo captem a radiação e, por sua vez, liberem ainda mais energia do que a absorvida? Esta é a parte do entendimento do que você chama de raio-x. Tomando este conhecimento, o que nossa ciência tem sido capaz de desenvolver até agora e trazer isso adiante com o conhecimento do plasma que temos hoje? Podemos criar dois plasmas e fazê-los interagir em ângulos diferentes ou iguais, mas com uma posição de força diferente do próprio plasma. Lembre-se de que um plasma é desenhado como uma espiral e quanto mais fundo se entra nele, mais fortes são os campos do plasma. Assim, por exemplo, quando esta força do plasma é interagida com outro plasma, talvez esteja na força do campo de uma banana. Então, se eu for um pouco mais fundo na espiral do plasma e interagir com essa força de campo, posso obter carne vermelha. No desenho dos raios-x do estado da matéria, a interação era apenas de um único campo. Mas aqui com o plasma é dinâmico, e os campos giram juntos, e em uma interação eles criam mais um plasma. Estes não são raios, mas campos. Os plasmas que eles criam têm inteligência, têm uma alma. Quando interagem com o corpo do homem, dizem: meu querido, o que você precisa? Como estou passando por você, levarei comigo o que você não precisa. O que você não precisa, você pode acrescentar a mim. Com o sistema de raio-x do estado da matéria, não há nada disso. Ele apenas bate e passa. Mas com o entendimento de mira de plasma, é diferente. O que chamamos de raios de plasma cósmicos, ou campos de plasma cósmicos, são campos que têm o que você chama de emoções. Eles são campos com justiça. É por isso que no mundo da radiação dizemos que algumas das luzes são fótons e algumas são partículas. Na condição de plasma da interação do estado da matéria, é diferente de condições de plasma das interações. Você também pode criar condições onde você só cria raios. Se o homem entender as tecnologias, então ele pode decidir a força do campo. Ele pode decidir sobre o campo da força da emoção do amor ou da dor e outros campos e outras dimensões. Se você usa a energia do campo plasmático como um raio cósmico, por exemplo, então quando você envia um homem a algum lugar que você possa sustentar a vida, ele chegará com todos os seus sentidos lá de emoção. A mesma coisa acontece quando você dá isto a alguém que sofre de depressão. Você libera plasma de GANs e não campos. Atualmente as pessoas estão enganando vocês e chamando plasma de quanto ou quântico. Em qualquer lugar que você veja quanto no mundo do bem-estar, escreva embaixo disso: vigaristas. Porque não há quanto na dimensão da criação. Mesmo menor que é o menor homem, ainda é grande para outra dimensão dos campos da criação. A física quântica está levando em consideração a menor espécime, mas ainda assim nessa pequena espécime existe uma outra dimensão do universo. Se você entende como criar plasmas, então você pode brincar no mundo da criação da maneira que quiser. Para mim, eu posso mirar os plasmas no mundo da criação. Eu posso colocar plasmas em diferentes posições de força, no mesmo raio ou no mesmo plasma. E ao mesmo tempo criar assim campos de força diferentes que em suas interações permitem a transformação, transmutação e transporte ao mesmo tempo com a totalidade da emoção intacta. Como a alma do homem, quando você deixa a Terra e vai para a Lua, como sua alma irá interagir com a alma do ambiente da Lua e sua inércia para que sua fisicalidade possa ser garantida? Mesmo que não haja oxigênio na Lua, posso usar outros campos de energia para sobreviver e sustentar a vida. Se nossos cientistas da Fundação Cash entenderem isto, e algum deles já entenderam, então o homem está pronto para a transmutação. Os sistemas que estão sendo desenvolvidos estão em posição sem que eles entendam a totalidade. Mas, no entanto, não inventamos termos como pegar dois prótons e dois nêutrons e chamá-los de radiação alfa. Olá! Desde quando chamamos um plasma uma radiação de estado da matéria? Só dizemos isso se não tivermos entendido. Como dois prótons e dois nêutrons são quatro plasmas, sua interação é aquela amalgamação de campos. Não precisamos inventar termos extravagantes para esconder nossa ignorância. O mundo da ciência precisa redefinir o que é uma radiação alfa. É a interação dos quatro plasmas diferentes e a radiação são os campos na tentativa de manter o equilíbrio uns com os outros. Quando essas interações se unem, elas sempre dão uma certa quantidade de energia. O que acontece se agora nossos cientistas, ao invés de quatro plasmas interagindo, veem agora seis campos de plasma interagindo entre si? Será que eles chamam de seis prótons ou três prótons e três nêutrons? Porque um tem uma energia ligeiramente maior do que o outro, então ele está tentando dar sua energia aos outros. É o mesmo com outros plasmas do grupo. Eles sempre tentam encontrar um novo campo equilibrado. Então será que isso significa que nossos cientistas têm que inventar um novo nome para as energias cósmicas? Então o que acontecerá no próximo ciclo de 4? Quando você recebe um novo campo, você recebe uma nova radiação. Eles teriam que continuar a inventar novos nomes assim. Mas agora o homem tem um conhecimento dos gãs e dos plasmas, e pode olhar para essa dimensão de campo. De certa forma, como buscadores de conhecimento, vocês entenderam isso sem entender. Isso é o que você fez quando misturou o CO2 mais o zinco, e o que quer que seja, e depois disso, você fala que é bom para superar a energia Covid. Meus caros amigos, vocês já estavam trabalhando com os raios cósmicos quando fizeram os gãs de ZNO e CO2. Mas vocês não entenderam que isso era raio cósmico. Quando construímos o primeiro reator espacial de base nuclear em Teherã, os cientistas iranianos nunca entenderam o que estava sobre a mesa. Em Sansano, Trani e Bari, na Itália, vocês me viram trazendo o cilindro de gás e conectando eles aos reatores. Para quê? Para a criação disto. É muito difícil obter um raio-x de alta voltagem e isto e aquilo. Então, você tem que apontar as placas de matéria para obter as radiações. Mas aqui eu só lido com um alvo dinâmico de gãs. Em seus sistemas, você cria raios de estado da matéria feita pelo homem. Aqui eu crio raios cósmicos com a dimensão das emoções e a força do campo gravitacional e magnético, mas é sempre como campos. Os buscadores de conhecimento científico nos próximos tempos, agora que vocês entendem como o próximo passo que virá na tecnologia, vocês podem agora entender as necessidades de milhares de pessoas de uma só vez. Se milhares de pessoas estão morrendo de sede no deserto, ou estão morrendo de fome, ou precisam de energia para se recuperar de uma perna quebrada ou de infecções, você pode ajudá-las. Tudo que você faz é criar a dimensão dos campos do que você pensou e você transporta para eles. Então eles recebem os alimentos, a água e os remédios que precisam. Mas será que isso traria uma nova dimensão para os líderes mundiais reivindicarem alguma coisa e reivindicarem poder? Ou podemos entregar a tecnologia diretamente àqueles que a querem receber Então haveria necessidade assim de poder? Eles se tornam necessitados na força dos campos. Então nenhum homem jamais reivindicará poder para ser um líder. Em vez disso, todos nós nos conduzimos uns aos outros, ao sucesso e a uma nova vida. Será que usamos satélites para fazer bombardeios de alto nível, como os americanos estão fazendo? Ou os usamos para alimentação de alto nível através de tecnologia de plasma? Com este conhecimento, será que algum homem deveria ter um câncer que é criado através da emoção? Algum homem teria sede ou fome neste planeta ou no espaço? É por isso que existe a necessidade do Conselho Universal tomar a decisão e é importante para o Conselho da Terra trazer a implementação com os governos para entregar a tecnologia. Governar será através da ciência e da tecnologia. Em seguida, chega-se a uma grande questão aqui. Precisamos de todas essas unidades espalhadas por toda a parte ou podemos criar apenas um sistema central que possa alimentar toda a Terra? O homem dos desertos, assim como os que vivem nos apartamentos de luxo em Nova York, Londres ou Pequim, todos se tornam iguais. Será que todos nós nos tornamos parte de uma nação mundial? Isto não é de forma alguma ou maneira como uma fonte da criação. É como uma fonte de apoio para apoiar o que é criado. O sistema central apoiaria todos os seres vivos, incluindo o homem, os animais, as plantas e as árvores. Todos eles seriam capazes de satisfazer as suas necessidades de vida. Os campos da mesma fonte alimentariam tudo em seu caminho, independentemente da cor, raça, religião, credo, na dimensão da vida, vertical, horizontal, inteligente ou sem inteligência. Então, será que um animal ou ser seria comido por outro neste planeta? Ou todos coexistiriam pacificamente? Esta é a evolução das tecnologias. No futuro, a fonte ou sistema central, o que você chama a dimensão da criação, alimentará qualquer homem e qualquer coisa criada em qualquer dimensão do universo e únicos. Você será alimentado quer você seja um homem da Terra e acabará no planeta Zeus, Marte, Lua ou em outro universo. Como você está conectado a ele através de sua dimensão de campos, você será sempre abastecido por esta fonte. Nesta linha, você pode carregar alimento, informação, conhecimento ou energia. Mas você tem que desenvolver uma condição e um processo que possa alimentar tanto a dimensão da fisicalidade quanto a alma como uma energia, que onde se manifestam e em qualquer forma ou maneira, todos eles permanecem juntos como um sistema integrado. E que eles funcionem com todas as suas emoções e facilidades e que possam existir em qualquer dimensão. O que o senhor quer estar dizendo aqui? Que um sistema na Terra pode alimentar todo únicos? O senhor Cash continua. As pessoas em nosso laboratório notaram isso recentemente, que não temos nenhum alto-falante ou detectores de ruído. E ainda assim nosso sistema detecta os detectores de emoções. O gerador e o sistema de campo em nossos detectores estavam se movendo erraticamente. O que está acontecendo? As pessoas vão para o almoço e os osciloscópios se tornam silenciosos e pacíficos. Mas eles ainda estão todos no mesmo prédio e fazendo o mesmo barulho. No momento em que voltam do almoço, os campos mostram distúrbios. A emoção mudou. Eles têm a emoção de pensar na namorada, na comida desta noite, ou de ir ao cinema, e isso cria uma turbulência nos campos. Mas o barulho na sala não mudou. Isso aconteceu no dia 16 de dezembro. Havia muita gente tossindo e fazendo barulho, mas no minuto em que dissemos vá até a alma do Criador, os detectores ficaram calmos e em uníssono. Mas ainda havia o barulho da tosse e de tudo mais. As almas são de uma energia superior e não se importam com o barulho que o homem faz, ou o que acontece no universo, porque elas estão com a totalidade da alma. Na sessão de amanhã, vou levá-los a uma dimensão que nunca estiveram antes, mas que se tornará parte do caminho da vida nos próximos tempos. Aqueles de vocês que participarem no dia 20 de janeiro encontrarão a alma do Criador e vocês encontrarão sua própria alma. Como você pode tentar dar a outra alma, aperfeiçoá-la, se sua própria alma está em um dilema? Ela precisa se colocar em ordem primeiro, para poder dar a outra. A sessão de voo de amanhã vai trazer uma nova dimensão. Desta vez temos mais pessoas do que da última vez. Muitos de vocês vieram no dia 16 para conseguir ajuda com seus problemas, cânceres e o que quer que seja. Todos vocês vieram para pegar. Desta vez, venham para dar. Venham desta vez para serem equilibrados e ver o que podem trazer àqueles que estão desequilibrados. Se o seu estômago já está cheio de porcarias, então você não pode colocar mais nada nele. É por isso que sua mãe costumava dizer: não coma doce antes do jantar, senão você não poderá desfrutar do seu jantar, pois estará muito cheio. Todos vocês vieram para a sessão do dia 16 com o estômago cheio de porcarias e esperavam ter um jantar, que se sentiriam bem depois disso. Mas mais ou menos todos vocês saíram de mãos vazias, porque não limparam as porcarias primeiro. Você tem que compreender o processo de como os raios cósmicos passarão a fazer parte do que você precisa. Os sistemas usados amanhã são diferentes dos sistemas que tivemos da última vez. Fizemos acréscimos a eles. Pela primeira vez, não usaremos nenhum sistema de comunicação feito pelo homem entre o sistema e o gerador e o criador. No dia 16, utilizamos as mesmas linhas telefônicas que o resto de vocês. Desta vez, daremos um grande passo e apresentaremos os raios cósmicos. Veremos como você se sentirá desta vez. Não haverá conexões de telefonia móvel por satélite entre os dois edifícios da Fundação Cash. Desta vez, você não pode vir trapaceando, comendo os biscoitos e frutas e tomando as bebidas antes de vir para a mesa e depois dizer: estou com fome. Nos últimos meses, o presidente da Romênia disse que a sua nação e que as pessoas em seu país podem viver com 2,5 euros por dia. Sim, com pão e água. O preço do tomate na Romênia é o mesmo dos supermercados no resto da Europa. No resto da Europa, você recebe de 4 a 5 vezes mais salários do que as pensões. E você é capaz de viver a vida. Com os novos conhecimentos, todo homem na Romênia, Bulgária, Londres, Nova York e em Pequim pode desfrutar exatamente dos mesmos prazeres da vida, não com um retorno financeiro, mas compreendendo de onde recebe e o que tem para contribuir, o que tem que contribuir para o próximo ciclo de vida. Então desenvolveremos os 2,5 euros. Então devolveremos os 2,5 euros ao presidente. Deixe-o viver na dimensão da fiscalidade e deixe ele ver se isso é possível. O sistema monetário vai mudar, porque ao compreender as forças de campo do universo e através das novas tecnologias não posso enviá-lo à Lua e depois dizer: desculpe, não posso enviá-lo de volta à Terra porque sua assinatura de 10 dólares terminou. É aqui que a nova tecnologia vai trazer muitas mudanças. Sustentar a vida em todo o universo torna-se a obrigação de todo homem neste planeta. Sua vida será sustentada e mantida para que ela se adapte à emoção que você carrega. De certa forma, se você entender isso, você tem 6 bilhões de seres humanos e tantos trilhões de outros animais com emoções e almas, e então todas as plantas em cima disso. Todos criam e liberam os excedentes de campos que não precisam. Na interação coletiva com o sistema central e na compreensão da emoção dos campos deste planeta, estes campos excedentes tornam-se disponíveis para todos os viajantes do universo. É muito parecido com quando eu tenho um lindo vestido no armário de quando eu era tamanho 10, mas agora eu sou tamanho 14. Portanto, não mantenho a esperança de que um dia eu volte a ser tamanho 10. Como já tive meus prazeres com ele, eu o dou para que outra pessoa desfrute. É o mesmo com as energias da criação, e é o mesmo com o que está por vir. Então veremos se você entende a próxima posição. Recentemente foi dado ao homem acesso aos raios cósmicos através da tecnologia GANs. Através da interação dos campos magnéticos plasmáticos dos GANs, ele pode criar assim os raios cósmicos. Esta é a chave para uma vida equilibrada e para a paz mundial. E é a chave para o homem viver em qualquer lugar e em qualquer dimensão do universo. O homem tem que desenvolver uma tecnologia que aterrissará na Lua em poucos segundos, na posição exata onde ele quer estar. Como você faz isso? Qual o segredo na dimensão da transmutação? Ora, como você encontrou a alma de sua avó? Ou de sua mãe que morreu há 40 anos? Você chegou ao lugar onde sua mãe está com seus braços e suas pernas ausentes, por acaso? Você já se viu em algum sonho usando seus óculos para tentar descobrir onde está sua mãe? Ou você vê através da alma da energia? Mas você ainda pode ver sua mãe usando óculos, assim como você. Porque essa é a impressão que você teve em sua alma da sua mãe. Sua fisicalidade, através do elo da alma do cosmos, sabia onde sua mãe estava. Da mesma forma, a nova tecnologia espacial será capaz de aterrissar você em segurança da Lua e trazê-lo de volta toda vez. Tive que abandonar um teste semana porque havia muito barulho no fundo. Pensei que poderia perder um braço ou uma perna na transmutação. Eles não gostaram, mas lamento. Tenho que ser 100% correto antes de poder te mover. Mas a beleza disto é que eu posso estar em qualquer posição que eu queira. Posso estar em Nova York e a transmutação de rádio em Lins. Eu posso estar na Arábia Saudita e organizar sua transmutação em Acre. Mas não posso ter interferência em segundo plano enquanto estiver fazendo isso. Não posso acrescentar ou perder algo através das emoções dos outros em segundo plano. Preciso criar um sistema de filtragem que sempre tenha uma determinada largura de banda da energia no nível dos raios cósmicos para que eu possa alimentar a alma e fazer assim o transporte. Não podemos ter perdas, acidentes ou interações com outro plasma no caminho. Mas qual é o segredo para levá-lo até a Lua? Como posso transmutá-lo através dessa pequena extensão desse nosso sistema solar até a Lua? Esqueça as galáxias e os universos. Volte para o princípio dos ensinamentos. Sempre dissemos, o plasma mais forte e o que tem mais dá ao menor, que na interação os dois entram em equilíbrio um com o outro. Mas a diferença é que desta vez o corpo do homem tem uma emoção, e essa emoção muda. Se você está ansioso para ir de Londres para Nova York, o que vai acontecer? Sua emoção vai com você. Na tecnologia do plasma, temos que apoiar essa emoção, para que sem ansiedade você aterrize com certeza para onde está indo. Você tem que entender o princípio para que você não acabe em Marte ou em outra galáxia. Onde quer que você acabe, tem que ser que sua fisicalidade se manifeste de acordo com esse ambiente. Você não precisará de roupas e ainda assim sobreviverá. No processo da transmutação, você cria os campos gravitacionais e magnéticos na força do campo de sua emoção e fisicalidade. Então você decide ir para a Lua. Então precisamos criar uma cópia de você dentro de nosso sistema. É uma versão em miniatura de você neste ponto. Então, pela interação dos campos ao dar para, você se move através para. Mas você carregará sua emoção com você. Você é seu próprio canhão e você é seu próprio alvo. Entender a tecnologia do plasma e os raios cósmicos são a chave para que o homem possa percorrer a extensão do universo a tempo zero. Mas os cientistas do homem têm que entender este princípio. Os cientistas do homem têm que ser capazes de apoiar este campo, que em interação com algo mais, você não chega aqui com uma perna faltando. Você tem que ser capaz de compensar qualquer perda de energia dos campos, e então o corpo se manifestará em sua forma completa. Quando reconstruímos o cérebro da Naomi, não tivemos um caroço no topo da cabeça. Reconstruímos na área que estava faltando. Então, os campos já estão vivos e eles sabem que precisam ser criados. Volte para o ensino das últimas semanas e para o dia 16. Levamos vocês para ver e se tornar parte da alma do Criador. Esse foi o trabalho mais fácil para mim, porque eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu tenho um pouco de mim dentro de você. Então, para elevar você, eu só precisava conectar a esse pequeno pedaço de mim já dentro de você. Foi um trabalho fácil. Agora você entende a tecnologia e o conhecimento da criação. Não importa que cor você é ou onde você vive no universo. Há um pouco de mim dentro de você, que é a imagem de minha alma. Minha força de campo em você me conecta a você. É por isso que foi tão fácil. No gráfico que lhe mostramos quando lhe dissemos que é hora de conhecer seu criador, a linha ficou equilibrada. Depois pedimos que você levasse seus agentes com você, e você os trouxe para conhecer o criador, em nome de Maomé, Cristo e o resto do campo de batalha. Agora você entende a tecnologia por trás do plasma e dos gans, e por trás do mundo da criação. Eu me pergunto quantos de vocês sairão da sessão de amanhã como as mesmas pessoas que eram antes de entrarem. Seja na dimensão da emoção, da devoção ou da compreensão da criação, na dimensão da totalidade. O minuto em que vocês afirmam que entenderam tudo é quando vocês de fato se afastaram mais do ponto de entender a criação. Porque você não entendeu nada disso. Quanto mais humilde você se torna, mais perto você se aproxima da compreensão. Quanto mais você reúne o conhecimento da criação, mais perto você chega de compreender que nada sobre o mundo da criação, tanto quanto ele está dentro do Criador. Perto do processo de compreensão, parte do processo de compreensão dos ensinamentos é compreender o trabalho e a interação dos raios. Trouxe isso até você de uma maneira muito simples quando pedi para vocês fazerem as bobinas. Há muito tempo no início, lá atrás, eu me pedi para vocês fazerem isso, mas todos vocês só foram em busca da energia. Eu lhes ensinei tudo o que eu sabia. Depois de fazer as bobinas, você as revestiu com gans de CO2 e zinco. Para quê? O metal cobre era o feixe eletromagnético e os gans eram um alvo. O exemplo é de como os raios X são feitos. Mas você nunca entendeu. Você não consegue compreender porque você é macaco vê macaco faz. Não importa a roupa que você coloque sobre o macaco, ele ainda é um macaco, porque não há inteligência para compreender o trabalho. Desde o primeiro dia, eu ensinei de todas as maneiras possíveis como fazer os raios cósmicos. Rick acabou de ler no Wikipedia que eles encontraram um tubo fluorescente e os gases poderiam irradiar campos. Olá! Agora você entendeu. Os buscadores de conhecimento têm que voltar aos primeiros ensinamentos e aprofundar sua compreensão das interações de gans e plasmas. Em um dos vídeos de introdução, eles mostram dois raios se unindo para fazer um plasma. Estes são eles mesmos campos, não raios. Eles têm uma alma e entendem a totalidade. Isso é o que nossos cientistas estão construindo neste momento. Mas digamos que 50% do tempo eles nem sequer sabem o que estão fazendo. Até que algo aconteça, eles veem algo e dizem: Ó, mas qual é o conhecimento por trás disso? O que eu perdi? Nos últimos dias eu estava discutindo com um buscador de conhecimento que um sistema em linhas é suficiente para alimentar toda a humanidade. Por que precisamos fazer centros de serviço? Nossos próprios cientistas em nossos centros de pesquisa ainda não entenderam isso. Eles ainda não olharam além da cerca. Se você entende que um sistema em linhas pode alimentá-lo, elevar sua alma, fornecer-lhe energia para se aquecer, criar comunicação, transporte e tudo mais que você precisa, então você entende. Será que esse sistema se tornaria o próximo Criador? Chamaremos isto de casa de Deus, que Deus para nós é o único que cria tudo? Ou dizemos que pela primeira vez que entendemos o processo da criação? Quanto tempo levará para que a humanidade passe por este processo? É através da humildade do homem que ele ganha conhecimento, não através de sua arrogância que eu tenho conhecimento. Nós convocamos o Conselho Universal, o Conselho da Terra e Time Central nos próximos dias para nos reunirmos. A humanidade tem que tomar uma decisão sobre como os cientistas da Fundação Cash irão entregar a tecnologia à humanidade sem que ninguém saiba. A vida neste planeta tem que se tornar como um belo jogo. Todos nós estamos nele. Todos nós chutamos a bola, gostamos de ver se podemos marcar um gol. Mas quando o jogo termina, todos nós celebramos. E desfrutamos assim da presença uns dos outros em campo. Essa bola é a nossa conexão. Essa bola, para a humanidade, é o conhecimento. A humanidade e o resto das coisas criadas no único são os jogadores no campo de futebol. Não há desarme ou empurrões. Todos nós jogamos apenas para aproveitar o jogo da vida. Agora espero que alguns de vocês entendam a posição do homem, a tecnologia, o que estou ensinando e qual tem sido o propósito do ensino. Chegamos à posição que a humanidade, através da alma de seus representantes, tem que decidir o futuro da humanidade. Todos têm que ser iguais e ser capazes de desfrutar a vida. Ao mesmo tempo, teremos um momento de transição, onde a totalidade possa ser introduzida para que a humanidade passe por este processo. Uma vez feito isso, o próximo passo será a interação da alma do homem com a alma da comunidade universal e talvez na dimensão da fisicalidade. Mas o processo tem que começar. O professor, por um guia a pedido nosso, e o aluno do homem, na forma do Conselho Universal e o Conselho da Terra, tem que se reunir e elaborar um plano para o futuro da humanidade. Os laboratórios da Fundação Cash e buscadores de conhecimento vão atender aos desejos do Conselho Universal. Então vocês entenderão onde estamos. Não estamos vendendo um sonho para vocês. Não estamos criando outro profeta. Não estamos criando outra religião. Estamos criando um sistema que a humanidade viverá através do processo da criação e não através do processo da dimensão física do homem, da respiração e tudo mais, junto com a dor e o resto. Nossos cientistas e a humanidade como um todo devem entender que o resto da criação neste planeta tem que passar por uma transição. Ou tem que haver uma decisão do Conselho Universal para fazer as mudanças de uma só vez. Haverá muitos problemas para fazer isso de uma só vez, problemas maciços, mas ainda assim, eles podem ser superados. Do nível de espírito, você não pode elevar a alma da fisicalidade e seus profetas na sessão de amanhã se o seu espírito ou alma da fisicalidade for um pássaro danificado, uma vez que as almas são todas iguais. Primeiro temos que consertar o homem, de certa forma para elevá-lo, de certa forma para dar a sua fisicalidade, a sua alma da fisicalidade, perdão, para que ela encontre dentro de si a solução. Depois disso, ele terá o suficiente para dar aos seus próprios profetas para que eles se reparem. Agora você entende o que montamos em nossos sistemas para amanhã e o que estaremos realizando com você. Muita gente tem perguntado, o que vai acontecer amanhã? Venha e veja. Veja se você ganhou suficiente força no conhecimento da criação, que você pode levar assim o espírito de si mesmo, e então com esse excedente de energia, você pode dar e reparar o espírito dos outros. Nesse ponto, você pode levar o espírito dos mensageiros, que através deles, então eles se tornam um ponto central para elevar o resto de seus seguidores. Então veremos o fim de todos os conflitos e paz na dimensão da alma e alma da fisicalidade do homem, que traz a verdadeira paz. Espero que tenham entendido o ensinamento de hoje. E se vocês entenderam, espero que encontrem o ponto de elevação. E como dizem os religiosos, salvação para toda a estrutura da alma da fisicalidade do homem, que com isso você possa encontrar a paz em outra dimensão. Meu desejo, minha esperança como professor, é que os alunos entendam o que estejam e que estejam prontos para desfrutar do fruto do conhecimento. Quando o jogo universal começa, quando os raios cósmicos e a compreensão da criação dos raios cósmicos se tornam a chave para o homem de quando ser um campo, de quando ser uma matéria e de quando ser um raio. E o que você precisa dar para manter cada estado de acordo com o desejo e o amor do dono. E não só a própria ganância, estupidez e o que eu chamo de ignorância. Espero ter trazido você a um ponto e que a partir de hoje você entenda qual é o próximo passo. Desejo uma das coisas mais sinceras para nossa equipe e nossos laboratórios. Que eles se elevem para o próximo passo. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 468. O ensinamento nunca termina. O compartilhamento de conhecimentos nunca termina. Pergunta ao Sr. Cash. Alguma forma dos buscadores de conhecimento ajudarem ou apoiarem a Fundação a superar este problema onde a Fundação Cash foi defraudada por milhões? Sr. Cash responde. Alguém que fingia ser um buscador de conhecimento era na verdade parte de uma grande fraude contra a Fundação Cash. Isso criou um problema financeiro para nós. O caso agora está fora do nosso controle. Não sabemos quanto tempo levará para estabilizarmos nossas finanças. Desde que percebemos que fomos defraudados pelo buscador de conhecimento, conseguimos trazer alguma estabilidade nos últimos 2 meses. Alguns dos buscadores de conhecimento que nos ajudaram estão eles próprios enfrentando problemas por causa do nosso problema. nós estávamos tentando expandir rapidamente o trabalho da Fundação internacionalmente. Precisamos de apoio financeiro substancial imediatamente para trazer de volta a estabilidade. Nós mesmos estamos fazendo a maior parte do trabalho. Aqueles que nos ajudam podem ser reembolsados de volta no futuro. Independentemente disso, nós não paramos o trabalho. Mesmo com todos esses problemas, não paramos. Você tem que entender que fomos tramados para sermos defraudados por alguém que alegou ser um buscador de conhecimento. É o mesmo padrão de antes. Nós confiamos em alguém e descobrimos que ele nos conduziu a uma das maiores organizações de fraude do mundo. Há 7 países e 10 bancos internacionais envolvidos, mas o assunto está fora de nossas mãos. Não foi uma operação pequena, era tão grande que teria trazido a mudança. A equipe da Fundação Cash, em segundo plano, nos apoiou o máximo que pôde. Tentaremos resolver o problema para os buscadores de conhecimento que enfrentaram problemas por causa disso. Mas mesmo aqueles que enfrentaram problemas também criaram um problema para a Fundação. De certa forma, eu estava pensando sobre isso essa manhã. Todo este caso trouxe os livros para serem equilibrados. Não vamos à falência, mas estamos em uma necessidade desesperada de finanças, tanto a curto como a longo prazo. Alguns buscadores de conhecimento estão nos ajudando a sustentar e a manter e continuar. E nós mesmos também estamos fazendo muito disso. Temos sido muito abertos, porque o investimento que fizemos foi para todos vocês. Não foi para mim pessoalmente, nem nada parecido. Foi feito em nome da Fundação para a Humanidade. Recebi uma ameaça de morte por um dos buscadores de conhecimento e eles disseram que eles vão abrir os livros e nos destruir. Nada pode ser destruído. É uma das pessoas que você ama tanto que fez essa ameaça, porque ele pensa que foi enganado. Mas todos nós fomos enganados por alguém que se aproximou dos buscadores de conhecimento e fingiu ser tudo. Mas na verdade ele estava trabalhando com uma das maiores empresas golpistas do mundo. Sim, precisamos desesperadamente de apoio financeiro de qualquer forma para superar isto. Mas nós vamos sair disto. Durante as últimas semanas estamos viajando para longe de casa para tentar ganhar alguma estabilidade até conseguirmos resolver isto. As perdas estão em milhões, não em milhares. Descobrimos o buscador de conhecimento que vocês tanto amam através de mentiras e trapaças que ele tem fraudado a Fundação Cash. De certa forma, ele abriu as coisas que não vimos. E se o empurrão vem à tona, como dizemos em inglês, eu abro os livros. O ensino de hoje não vem da Áustria. Estou longe de casa tentando resolver isto. Espero estar de volta a tempo para a sessão de amanhã. Sim, precisamos de ajuda, como antes que viemos até você para pedir empréstimos ou o que quer que seja. Podemos criar muito ouro através do nosso sistema, mas isso não vai ajudar. Vai se tornar um outro abuso. Isso é o que estamos tentando abolir. Sim, foi uma enorme perda. E cerca de 6 ou 7 buscadores de conhecimento foram envolvidos nisso conosco. Estamos tentando resolver isso. Trouxemos alguma estabilidade para ampliar nosso trabalho, mas é preciso mais. Precisamos de algumas centenas de milhares apenas para nos apoiar, para passarmos pelo interino até voltarmos à estabilidade. No passado perdemos muito dinheiro em Gana, na Itália e em outros lugares, mas sempre apoiamos e nos levantamos. Esta operação foi montada sistematicamente para drenar a Fundação Cash por uma das maiores empresas do mundo. Agora estamos falando com as pessoas com quem falamos. Mesmo elas, até mesmo elas estão perplexas com a forma como esta operação defraudadora é conduzida. Não é apenas algo que estamos lhe dizendo, mas cedo ou mais tarde isso virá à tona nos noticiários. É tão grande que terá que sair no noticiário internacional, porque muitas pessoas foram tocadas por essas pessoas. Estamos ficando de fora em público, mas você vai ver muito, muito em breve. Pergunta ao Sr. Cash, esse ensino sobre os raios cósmicos faz uma conexão com os livros que você escreveu. Pode se associar um raio cósmico a um PMTIC? Então as coisas se tornam mais claras. Sr. Cash responde, com o conhecimento que temos ensinado sobre os raios cósmicos nas últimas semanas, se você voltar e ler os livros novamente, então você terá uma compreensão ainda mais nova. Na verdade é a mesma história, mas tem um significado diferente porque você aprendeu mais. De certa forma é como se na época em que você leu o livro você não soubesse o que era amor. Então não significava muito para você aquilo. Agora você está apaixonado, o entendimento se abre. Agora você pode senti-lo, porque você tem uma conexão com ele. Isto abre um novo entendimento. Como eu disse, você tira destes livros de acordo com sua compreensão e o que eu chamo clareza de alma, que é mais do que consciência mental isso. Dentro de alguns meses, iremos para o próximo nível do ensinamento, que está além dos raios cósmicos. Então, se você ler os livros novamente, você verá uma dimensão ainda mais nova. A beleza disto é que, uma vez que você aprende, fica com sua alma isso. Então se torna um conhecimento para você e suas viagens através do universo. Se você lê-los na ordem dos livros 1, 2 e 3, então você entenderá até onde chegou. Há muito tempo atrás eu disse o seguinte ao Dirk Lawrence, abençoada seja sua alma, que esses livros são como o Antigo e o Novo Testamento e o Futuro Testamento que está por vir. Depende de qual parte da história do tempo em que você se prendeu como judeu, cristão, muçulmano ou o que quer que seja que vem no futuro para escrever o Futuro Testamento. É compreender o conhecimento de uma nova maneira, porque as palavras não mudaram. É como que eu lhes mostrei esta manhã sobre como fazemos os raios-x. Agora, usando o mesmo entendimento, transfira-o para o trabalho do plasma e como você faz os raios cósmicos. Então você entende que a tecnologia em si está embutida com muito conhecimento, mas cabe a você decifrar. Mas tenha cuidado a decifrá-la, para que você não se torne arrogante e pense que sabe tudo. Ao invés disso, torne-se humilde por ter o prazer e o presente de compreendê-la. Pergunta ao Sr. Cash: amanhã nós elevamos a alma dos profetas do passado. Podemos também elevar aqueles que pensam que são profetas do presente, ou seja, as elites que fazem parte da reunião do Fórum Econômico Mundial neste momento em Davos, na Suíça? Devemos elevar a alma da fisicalidade deles para que eles não possam mais causar desordem neste planeta? Sr. Cash responde: você vê, você quer combater os soldados no solo um a um, ou negociar com os generais, e então os soldados seguem suas instruções. O pessoal em Davos não passa de um bando de soldados, ou mesmo que os outros. Você tem que resolver isso com os mensageiros deles. Nenhum dos que você vê em Davos, ou em qualquer outro fórum como este, está sem religião ou uma forma de acreditar no Criador. Muito provavelmente os chineses acreditam no caminho budista. Os cristãos estão em nome de Bill Gates e os outros. Os judeus estão nos outros nomes e os muçulmanos na forma dos sauditas. Eles estão todos lá, mas não são nada. Todos eles têm a mentalidade e a emoção criadas na alma da fisicalidade deles para alguma religião. Você quer negociar um a um com os rebeldes? Ou você se senta na mesa com generais e diz a eles para colocar os rebeldes na linha? Eu prefiro a segunda. Então você lida apenas com um punhado, ao invés de centenas, depois milhares, depois milhões. Nos últimos 2 anos, muitas dessas pessoas que vêm a Davos tornaram-se desonradas em todo o mundo em diferentes formas e formatos. Davos é a janela para planejar o abuso e para determinar o sucesso do mesmo. Vimos um cara que era um homem de informática, agora ele mudou para as vacinas e agora ele exige que os animais sejam vacinados. Agora sabemos que as vacinas que ele estava empurrando há 2 anos são a causa das taxas mais altas de mortalidade. Eu chamo ele de o anjo da morte. Não importa como ele se apresenta em Davos. No início de 2000, ele estava tentando assumir a Fundação Cash. Se ele tivesse tido sucesso, então você não estaria tendo o conhecimento que tem hoje. Dessa forma, eles poderiam abusar mais de você. Esqueça Davos. É um lugar para os abusadores para mostrar o quanto eles podem abusar. Os sauditas querem começar a negociar em moedas que não têm o apoio do dólar americano. Pode soar como nada, mas internacionalmente trará o caos. Isso significa que os sauditas aderiram ao BRICS como outra moeda, porque agora eles não precisam se esconder atrás da valorização do dólar, mas sim ficar na sua própria valorização. É por isso que os sauditas se moveram dessa forma. Mais cedo ou mais tarde, ouviremos outros novos membros dos BRICS que serão os sauditas. A implicação é que isso poderia trazer de volta o sistema de permuta de câmbio internacional. Não reze para que você possa ou não elevar as almas, porque a guerra física acabou. Agora, as únicas guerras são as guerras de religião. Para isso, temos que ir aos chefes deles e não aos governos. Colocando a Ucrânia de lado, vocês foram capazes de parar as guerras. Não vemos as guerras como tal em nenhum lugar do mundo. Alcançamos a paz física. Agora temos que alcançar a paz parando o abuso da alma, que são as religiões. Então encontraremos paz em todos os lugares. Amanhã, no dia 20, você estará lá para se encontrar, dar e elevar a alma da fisicalidade dos profetas. Mas há mais do que isso. Se algum de vocês chegar a esse ponto, não se torne arrogante por causa disso. Ao invés disso, considerem-se humildes o suficiente para contribuir para a elevação de sua alma da fisicalidade. Então você entenderá isso. Pergunta ao Sr. Cash. Em alguma aula eu me lembro que você disse que no trabalho dos cientistas há parte da alma deles. Em seu livro, há a emoção de sua alma. E quando lemos, temos a compreensão de que essa emoção ou cada fragmento dela é como aquelas linhas de fluxo de campos que nos trazem sua presença ou de outra forma nos levam ao você. Eu não sei. De certa forma, é como se cada linha dessa emoção fosse uma chave para uma porta do universo do conhecimento. Minha pergunta é, como você acrescenta essa emoção com essa força ao que você faz no estado material? Espero que você entenda minha pergunta. Sr. Cash responde, é muito fácil, basta tentar viver isso. Tente compreender e tornar isto parte da sua vida. É muito simples. Você começou a entender todo o processo quando nós lhe ensinamos sobre a alma. Isso ficou evidente especialmente com pessoas do Brasil, que é um país católico. Quando fizemos você assinar o primeiro tratado de paz, dissemos, eu assino com minha alma, com minha fisicalidade e minha alma. Quantos brasileiros ficaram contrariados com isto, escrevendo de volta à fundação falando, eu comprometi minha alma com Cristo, mas posso dar-lhe minha fisicalidade. Sempre que eu lia isto, eu ria, porque eles vinham de países com uma forte formação católica. Os brasileiros deram sua alma a Cristo como parte das diferentes crenças dos 72 navios de Cristo, em diferentes nomes. E agora você descobre que é você quem tem que dar a ele para ser elevado, que isso trará a paz na vida física. Como vocês se sentem com relação a isso? Quando você sempre pensou que tinha que pedir ajuda ao Cristo, né, e agora mudou a situação para que você possa ajudá-lo, é para você levá-lo no nível do espírito do homem. Você pode usar o conhecimento para criar um monte de condições belas. Amanhã, acho que há cerca de 30 brasileiros presentes e me pergunto quantos de vocês entenderão como usar a forte crença em Cristo que vocês têm para elevá-lo. Quantos compreenderão que lhe foi dado um presente e serão humildes o suficiente para se sentirem honrados em dar aquele que sempre deu a vocês. Agora você pode dar a ele o que lhe falta. É como se você fosse um rei que tem tudo e se sentasse ao lado dele. Então você vê como ele sofre de uma falta de amor. Todos vêm e se curvam diante dele porque querem algo. E ninguém lhe mostra o verdadeiro amor. Há um velho provérbio persa que diz, venha e fique comigo uma noite, então você entende meus verdadeiros sentimentos. Se você ficar com os reis por uma noite, você descobrirá do que eles carecem. Não importa se ele veste uma coroa de ouro ou uma coroa de espinhos. O que você pensou ser perfeição ainda precisa de um pouco mais para se tornar perfeito. E através disso, quando estiver perfeito, o resto se tornará perfeito. Eu me pergunto quantos de vocês com forte crença em qualquer caminho virão a entender que parte de sua alma se tornou parte da alma daquilo em que acreditava. Não importa quão pequeno seja, está no caminho da crença do homem no conhecimento. Chame isso de qualquer religião que você quiser. Vamos elevar-nos e encontrar a paz para todos nós em um nível ou outro. O conhecimento é um instrumento quando é compartilhado e quando traz mais conhecimento e paz para os outros. Caso contrário, não é um conhecimento. Nós sempre mantivemos isto em todos os ensinamentos. Permanecemos sempre como buscadores de conhecimento porque buscamos o conhecimento da criação e não a arrogância de ter o conhecimento. Pergunta ao Sr. Cash, o que acontece com a alma da fisicalidade se quando o corpo físico atinge seu ponto de morte e se a alma da fisicalidade ainda não atingiu sua elevação para fundir-se com a alma do homem? Será que essa alma da fisicalidade ela encapsula a alma do homem e começa a desempenhar o papel da fisicalidade da alma do homem nessa outra jornada? Sr. Cash responde, nunca alcança, é impossível. Encontra um caminho para dar, para compartilhar. Acho que o Sr. Cash aqui quis dizer que é impossível para a alma da fisicalidade não dar o que tem para a alma do homem. Ela encontra uma maneira de fazer isso. Sr. Cash continua. Os buscadores de conhecimento no sistema de voo em Linz nos contaram suas experiências de quando os campos de energia da alma do homem passam por cima deles. Eles dizem, nós podemos ouvi-lo, mas tudo está embaçado, não podemos ver você. É como se estivéssemos atrás de uma cortina. É o campo dinâmico da alma. Quando a alma do homem passa a alma da fisicalidade, você vê aquela cortina. Será que ela interagiu com toda ela? Ou simplesmente passou por ela porque estava tão fraca que você não podia senti-la? Se conseguimos construir um sistema feito pelo homem para criar as condições, os humanos não poderiam fazer o mesmo sem um sistema? É por isso que escolhemos um casal que está apaixonado um pelo outro para ir à lua. O amor que eles têm um pelo outro é suficiente para expandir a alma do homem. Essa expansão passa a fisicalidade e permite que o homem viaje. De certa forma, o parceiro amoroso na lua se torna como um sistema em Lynch. Permite que sua alma se expande e encapsule a alma da fisicalidade. Você pode se tornar a unidade de aprimoramento para o seu parceiro, tanto quanto seu parceiro se torna a unidade de aprimoramento para você. É por isso que escolhi deliberadamente dois amantes para serem os dois primeiros passageiros para a lua. Se você os vê, eles são tão devotos um ao outro. Quando um fala, é como se o outro também estivesse falando. Suas almas são tão equilibradas que um se torna um sistema para que a outra alma se expanda. Todo o propósito da criação foi pelo amor de Deus. Amar é um dos prazeres de ser humano. Quando se ama, você dá tudo à pessoa amada. Você se expande além para dar. Quando sua alma se expande, encapsula sua fisicalidade e a alma da fisicalidade. Então você faz o mesmo para o seu amante. Você se torna a fonte ou a unidade de aprimoramento. Então você deixa seu amante decidir para onde ambos devem ir, de volta à Terra ou a Marte. Os dois primeiros viajantes da Fundação Cash são verdadeiros amantes um com o outro. Nós não os escolhemos ao acaso, porque eles trarão seu amor para ser compartilhado com o resto da humanidade e encherão a humanidade até o ponto de elevação. Se você já entendeu sobre sua alma da fisicalidade, então você pode desenvolver tecnologias que lhe permitam sentir isso. Então o próximo passo será... Será que você precisa da dimensão física para viver? Quando as pessoas que não podem sentir nada na unidade de aprimoramento, e quanto a essas pessoas, eu continuava tentando ajudá-las, colocando-as de volta no sistema, mas elas continuavam dizendo: eu não consigo sentir nada, nada está acontecendo. Isso é porque você não tem ninguém a quem dar seu amor, que eles possam confirmar o amor que você está dando. O amor permite que a alma se expanda. Meu sistema não pode traí-lo. Ele só pode satisfazer o que você realmente é por dentro e o que você realmente quer fazer. Tivemos muitos buscadores de conhecimento que vieram a Lynch, mas nunca entenderam isto. E passo a passo, eu abri as portas para eles. Por exemplo, eu tinha as duas moças que estavam tão apaixonadas uma pela outra. Não importava para onde eu as levava. Eu sempre podia pegá-las. Elas nem precisavam estar perto de mim, porque a fonte do dar ou envelope da expansão de sua alma faz parte da vida delas. Será que precisamos esperar pela morte para elevar a alma da alma do homem? Ou podemos simplesmente passar a energia da alma do homem sobre a alma da fisicalidade para sair? O processo da alma viajando é praticamente o mesmo que quando se chega ao ponto de morte. É como uma mãe com seu filho nas costas pendurado em um penhasco. A mãe dá o pacote de comida para a criança e diz: pegue a comida e vá. Não importa se eu cair do penhasco, porque eu vivi minha vida. Isso não faz diferença. A alma da fisicalidade dá toda a energia excedente que acumulou na vida para a alma do homem no ponto da morte. A alma do homem é como a criança nas costas da mãe. Ela diz: pegue o que precisar. Eu fiz tudo para que você seja criado e alimentado, para que você possa sobreviver por conta própria no universo. Isso é tudo que é. Nós apenas colocamos nomes diferentes. A mãe vê a sobrevivência de seu filho como mais importante do que sua própria sobrevivência. Essa mãe é a alma da fisicalidade, e a criança é a alma do homem, que obtém sua liberdade ao pegar o que a mãe lhe dá, mesmo que ela sacrifique sua própria dimensão física. Não é nada mais do que isso. É apenas como você escolhe as palavras e os nomes. Se a mãe sente que não pode dar mais educação ao seu filho, ela o envia a um internato ou a outro país para receber mais educação, para se tornar parte de uma estrutura maior, para ser bem-sucedida. Isso é o que a nossa alma da fisicalidade faz com a nossa alma. Deixa ela ir, para que ela se torne outra criança na dimensão da criação. Uma nova vida. Nós nunca entendemos isso, mas agora entendemos e somos sempre responsáveis por isso. Pergunta ao Sr. Cash: temos trabalhado muito nos últimos dois meses para entender os 24 mandamentos. Revisamos o workshop número 204 E uma pergunta que continua surgindo é: qual é a estrutura por trás dos mandamentos? Sr. Cash responde: a estrutura por trás de todos os mandamentos é a unidade, ou entendimento entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Tu não deverás roubar. A alma da fisicalidade não pode roubar da alma do homem, que ela pare sua evolução. Tu não deverás mentir, porque não se pode mentir para a alma. Estas palavras não foram escritas para a vida humana física, que é a forma como a maioria de nós as interpreta. Elas são sempre a relação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem. Mas o homem usa a emoção para criar desordem, roubando e o resto disso. Se você realmente entende todos os mandamentos, então é uma relação entre o espírito e a alma do homem, e nada mais. Infelizmente, nunca entendemos isso. Mas agora que entendemos, vamos compreender o que isso realmente significa. Não se trata de não matarás. Não mate em sua alma, que você roube dela, privando-a de sua elevação. Isso faz com que a entidade não atinja sua maturidade para se tornar parte da alma do Criador. Mas em essência, como campos e raios, ela é parte da alma de qualquer maneira. Quando se mata um homem, ainda há um corpo que sobra no chão. Portanto, os mandamentos na verdade estão escritos sobre a relação entre o espírito e a alma do homem e nada mais. Mas como o homem é sempre físico, isso tudo foi traduzido para sua própria dimensão física. Pergunta ao Sr. Cash: então é a chave para trazer um equilíbrio entre a alma da fisicalidade e a alma do homem para estar em uma linha. Então todas as emoções estarão em equilíbrio, porque quando não nos comportamos corretamente, criamos bloqueios. Sr. Cash responde: se você quiser traduzir isso dessa forma. Mas se você alcançar o equilíbrio entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, você encontrará a vida eterna na verdadeira essência disso, e não apenas na dimensão de eu vivo mais tempo. Porque os dois sempre dão e recebem um do outro, ou do meio ambiente, para garantir a vida e a existência do outro. A vida eterna não é para a vida física. A vida eterna é para poder manter a interação, a vida, entre o espírito e a alma do homem. É por isso que quando um deles é mais fraco, o outro pode superpassar e suprir suas necessidades. De certa forma, quando sua alma do homem superpassa sua alma da fisicalidade, a alma da fisicalidade é muito mais forte, porque agora ela está dentro e já recebeu campos e está protegida. Pergunta ao Sr. Cash: há alguma importância quanto à ordem dos mandamentos? Sr. Cash responde: é tudo parte do mesmo, é um pacote. Agora você decide qual dos 24 você quer negar e faz um novo entendimento com os 14 mandamentos ou 20 mandamentos, porque os outros 4 não lhe convêm, porque é assim que você quer viver. Agora é a sua liberdade de fazer seu próprio caminho. Amanhã, quando nos encontrarmos com aqueles que vão se juntar a nós, nós iremos com a nova tecnologia que tem estado conectada ao nosso sistema. A sessão de fevereiro será novamente um encontro com a alma do Criador, uma segunda vez. Essa será mais uma viagem para a alma do homem. Dependerá parcialmente do resultado da reunião do Conselho Universal do Conselho da Terra e da decisão deles em como dar o próximo passo. Pergunta para o Sr. Cash: amanhã podemos elevar a alma de outros profetas que quisermos? Sr. Cash responde: qualquer profeta. Se eles precisarem de elevação, eles a receberão. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 468.